Gira, gira, gira, gira, gira, gira. O tambor do 38 e eu encosto na minha têmpora. Eu já ganhei 3 vezes essa roleta russa. Nem o inferno causou medo e eu passei por muito tempo lá. Se pintar é lona, tua mina impressiona. Escuta e flexiona, sua raiva e minha conta inflaciona. Essa porra é porra, defeito, gangorra. Sai do meu saco antes que eu atire, porra. Cansado de ver meu nome no hype sem tais apelos. A catástrofe natura que em placas tracklist. Se eu cortasse meu pescoço bem antes do meu cabelo, quem teria zelo? Cês ia me pedir, mas eu sou triste. Estilo Tyler, nasci no outro best-seller. Comprei o relógio Cássio, escutando a caça aérea. Não sou desses caras, nunca tocaram a JBL. Trapstar KLB de verdade, igual João Kleber. Quebre, que vocês se ferrem. Só visam minha derrota, por isso vocês só perdem. Fedem, rezem, pra que te resgatem. Pé vermelho na peixeira, que as coisas se resolvem. Onde cansa de fogo? Ela tá cheia de fogo. Que se foda esse jogo. Eu comecei no logo. Coisa rara.